saudade é vontade daquilo que já se sabe que gosta. Saudade é vontade daquilo que já se sabe que gosta. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença.